EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora a primeira edição do programa Electronic Art, um programa que se destina a trazer de não só melodias, mas composições eletrónicas gravadas, enfim, feitas, de uma forma geral, um pouco por todo o tempo, mas com incidência especial nas décadas de 60 a 2000. Vamos também para trás e para depois disso. Mas são estas as nossas especiais décadas de incidência. O Electronic Arts é um programa que se destina, portanto, a trazer músicas diversas ou composições diversas, não importa o artista que as tenha realizado. Nós vamos aqui ouvir nomes que, certamente, para a maior parte, enfim, não será comum. Não serão nomes que serão habituados a ouvir, digo eu. Mas o que é certo é que... Bom, eu acho que vão gostar. São, de facto, composições interessantes e para quem gosta deste género de coisas, então este é o programa ideal. É que nós vamos aqui assistir a uma recriação de cenários muito interessante. Enfim, o melhor mesmo é partirmos já para a primeira composição para que tenham uma ideia. Chama-se Rosart Mix e é de 1967. Foi composta por John Cage. E nós vamos ouvi-la então a partir de agora. Este Rosart Mix começa com uma criança, um cão, um som de fundo de televisão ou de rádio e mais não digo. Vamos ouvir. Okay. E aí está um exemplo daquilo que é uma recriação de um cenário. Uma imagem, neste caso, bastante surreal, diga-se. Vamos agora para uma composição mais recente, do ano de 2001. É de DJ Spooky, chama-se Bungle. Este Bungle é muito interessante. Vamos ouvir esta composição, que tem uma duração sinceramente aproximada de 8 minutos. E é, aliás, com ela que eu me despeço do nosso... ou da primeira edição do nosso Electronic Art. Espero então que volte para a próxima semana e eu cá volto para a próxima edição e conto consigo, ouvinte. Fique bem, tenha uma boa noite. Daqui um bocadinho eu regresso para Musicália. Boa noite e até à próxima semana. Thank you. EA Antenna Web.